Novo Testamento, de pé na fé, assim que é, desse jeito, parceiro. Pra quem imaginou que tínhamos acabado, se enganou, nego. Tamo aí, mais firmão do que nunca, vivão na fé, né não, João? Daquele jeito. A unção, a soberania de Deus está sobre nossas vidas, tá ligado? A glória da segunda casa do Novo Testamento vai ser maior que da primeira, porque o poder, a justiça e a unção do Espírito Santo está sobre nós. Vai vendo, negão.